Começou bem aqui, mas enfim. Ai, ai, muito boa noite pra vocês que estão ligados nas rádios nas melhores rádios otaku do Brasil, das maiores pelo menos, que são, claro, Akiba, Choque, Blast, AMC, Animu e agora também, claro, eu vou dar aqui já as boas-vindas para o nosso convidado, um deles, né, dos nossos convidados mais especiais, que é o Zef da Rádio Up. E aí, Zef? Boa noite. Opa, e aí, Nobu? Boa noite, tudo bom com vocês? E aí, pessoal? Tudo tranquilo? Rádio Up estreando aí nesse Otaku Festival. Já tinha acompanhado algumas edições, mas é um prazer enorme aí estar fazendo parte aí das rádios mais otakus desse país. Muito bem, a gente começou aqui já dando um breve, assim, spoiler do que vai acontecer aqui. É a Mazé, gente. A Mazé veio e tá impossível. Tava tocando a trilha aí errada, mas enfim. Muito bem. Foi a produção, menino. Foi a produção. Se a produção já errou na trilha, eu imagino o que é que ela vai fazer na condução do programa. O rato é com medo. Eu não, né? Mas a gente erra no começo pra não errar depois no final. Você já viu isso? Você já viu isso? Esse ditado? Muito bem. Ashlan, também seja muito bem-vindo ao Otaku Festival 2025. Uma boa noite, queridos ouvintes da Rádio AMC e de todas as outras web rádios, porque eu não vou cair nessa armadilha. Ficou difícil de falar. De ter que sair dizendo o nome de tudinha e gastar 34 segundos tentando lembrar de todas, entendeu? É. Não vou cair nessa armadilha, não vou. Quero parabenizar aí e agradecer a Animu, que fez um programa espetacular, tá? Muito divertido, com qualidade muito boa, a LL conduziu muito bem. Parabenizo todo mundo que participou lá, certo? Dos jogos. Eu não sabia do bot, eu respondi antes do bot. Ah, meu Deus do céu. Eu também, eu pesquei, né? Foi o Zef que me deu a resposta da Love Hina, que eu não sabia. E o Las Noites? O Las Noites ficou me zoando lá, negócio pra... Primeiro que ele me esculhambou lá. Mameio! Que ele falou. Meu Deus, Ramameio. E ele ainda teve a coragem de falar várias vezes Ramameio. Ah, eu ia fingir que eu não tinha visto nada. Tem anime que eu sei que é, tem anime que eu não sei. Eu ia fingir demência. Falei assim, não, eu nem vi. Sou o Ashlan agora, entendeu? Sou o Ashlan. Peraí. Ele disse que ele é o Ashlan. Tacou de novo. Não vê. E não no de ser demente. Só deixando claro aqui, tá? É verdade, não vê, né? Aí tacou de novo lá o Ramameio. Falei, meu Deus. Se diz otaku, né? Depois, né? Quer zoar o velho depois. Ah, tá bom, porque ele não gosta da Clamp. Tá bom. Ele não gosta exato, da Clamp. Exato, eu não gosto da Clamp. Você não sabe. Ah, não gosta da Clamp e o anime da Clamp é o primeiro que vem na sua cabeça, né? É desse jeito. É verdade, mesmo. Aí o cara tem muito argumento, né, mano? É igual a Nintendo. Ó, o Las Noites foi cobrir a BGS, falando que esculhambar a Nintendo, que não sei o que, que é uma vergonha pro Sonic ser colocado ao lado do Bigodudo. Ele falou desse jeito. Aí exatamente. Ganhou o prêmio lá no quiz, respondendo perguntas de quê? Por conta da Nintendo. Respondendo perguntas de Nintendo. Relativas à Nintendo. Então, é, tá na sua vida das noites. Aceite, tá bom? Jamais, jamais. Prefiro morrer do que perder a vida. Muito bem, agora é isso. Ó, deixa eu deixar um recado aqui para o pessoal. Deixa eu passar um recado aqui para o pessoal. Que quiser participar aqui também do horário da MC, vocês podem entrar. A gente vai ter aqui o porteiro Las Noites, que vai puxar vocês pra cá. Guardião dos Portões. Mano, a carta de 3.750. Ah, toma essa, eu sabia. Muito bem. E galera, a gente vai ter que fazer um programa um pouquinho assim rápido, porque a gente tem compromisso com o horário que a gente não pode passar da meia-noite. Eu tenho esse compromisso com as outras rádios, vão querer brigar comigo caso passe, né? E a gente vai fazer um negócio tão agora que eu tô até com medo. Ai, meu Deus. Mazé, de novo não, Mazé. Segura o dedo, hein, Mazé. Cuidado com esse telefone aí que é perigoso. Né? Meu Deus do céu. A produção já não está mais aqui. Sob meu controle, né? Eu coloquei regras aqui. Já estão tocando aqui o telefone, Ashley, que você nem viu. Não abuse não, pelo amor de Deus. Não foi eu, foi a produção. Muito bem, então é isso, aí, galera. Bom. Mas é o que é no ar. Ai, meu Deus. Medo. Estamos começando agora mais um Mas é o que é. Eu sou a Mazé. Porque o nome é Mazé o que é, né? Se fosse outro nome, ia ser o nome de outra pessoa o que é, né? Não precisa explicar isso, pelo amor de Deus, né? Mas enfim, a profissão bota aqui no roteiro, né? Obviedade, né? Você deve ter alguma pessoa assim com a cabeça meio de bosta assim na cabeça, aí não deve estar entendendo o que é que é. Mas enfim. E aqui é o programa de entrevistas. Eu quero saber o que é alguma coisa. E pra perguntar, saber o que é um convidado que chegou aqui agora. Eu venho convidá-lo pra saber o que é. Esse negócio aqui é UP? UP? Peraí, deixa eu não sei o que é UP, não. Vamos ver aqui. Vê. Já? Ah, não, peraí. Peraí, deixa eu atender aqui. Alô? Oi, produção. Que maluca é essa? Eu ainda nem comecei pra você. Você tá ligando pra mim? Não, eu já tô chamando o convidado. Você não deixa. Você tá Pascar, cara, você tá falando pra nem comecinho. Deixa eu nem começar. Tchau. Então vá. Eu quero convidar ele, que a produção não deixou eu convidar, né? Depois disse que eu tô enrolando. Zé, vem pra cá, ó. Bora, que eu já tô com a luz. Bora, tá aí. Boa noite, Zé. Prazer estar aqui. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Não, esses meninos que estão aqui, né? Ignorem. Tu gosta. Ah, tá aqui bom. É só comigo. Entendeu? Beleza. Então vamos lá. O Zé, seja bem-vindo aqui ao Mazel que é. Eu quero logo saber pra você o que é UP? É UP? É UP? Ele disseram ali que é UP, né? O Eternal, eu não tava ouvindo aqui o Opaco Festival. Essa bosta, quer dizer, festival de proposta. O que é UP? O que é UP? É UP, é de subir de nível. Gosta. É de negócio de novembro azul, né? É isso aí, né? É isso, é mais ou menos isso aí. A ideia era uma rádio, né? Pra ouvir enquanto se upava, né, em jogos online e tal, então por isso que ficou UP. E a dedada, onde é que fica? Diz que ajuda a cagar, né? Eu não sei, né? Mas tem gente assim que o negócio tá meio preso assim, mas não sei, mas vamos lá. Mas diz que ele vira. Então você jogava o quê? Você disse que veio de um jogo de Ragnarok? Como é que é Ragnarok? É o negócio do mundo Thor? Do Marvel? Não, é que teve um servidor que chama. Tem um servidor que é do Thor, mas tinha o Odin também, mas era do Ragnarok. Ah, e qual é o tipo de conteúdo que tem nessa rádio app? É app, né? Até pensei que era de aplicativo do Android, né? A pistola da Apple, né? Mas agora tô descobrindo que é outra coisa. Não. Mas tem que o quê, né? Sim, mas vamos lá. O que é que tem? O que é que passa? Vamos ligar aqui a app, vamos lá. Qual o site aí? O que é que tem lá pra gente escutar? Vai passar o quê? Tem J-Music em geral, cobre animes, tokusatsu, tem bastante conteúdo legal lá. E que videogame tem, não? às vezes toca também, às vezes tem um pouco de trilha de videogame, principalmente cantado. Ah, do videogame, tem nome do videogame, não toca música de videogame. Não, ah, meu Deus do céu. Sim. Olha, não é isso daí, não. Tá parecendo a pessoa que peida, pô, senta na privada, não caga nada. Tá a mesma coisa essa sua rádio aí, viu? Tô logo dizendo. Tá? Ó, peraí, lá vem a carniça aqui da produção, peraí. Deixa eu atender. Alô? Oi? Não tô escutando a rádio dele, não. Eu tô fazendo um comentário e uma aceitação. Eu não tô... Ô, Zé, eu tô falando mal da sua rádio? Não, não, não. Tá vendo, produção? Tô na sua cara, seu bandeirão, um bebê de arreia. Pra lá, continuar aqui. Vamos lá. Agora me diga uma coisa. Deixa eu quer dizer. Eu não queria que o tema do programa fosse o que é radioato. Porque não tem nada a ver essa pergunta. Vou logo dizer. Não fui eu que fiz o roteiro, tá? Então, o que vier de ver aqui, a culpa não é minha. Mas olha só. O que eu queria perguntar era o que é The Game Awards. É isso aqui. Porque eu vi que tava todo mundo falando, tava tendo notícia, os grupos, o povo falando negócio de The Game Awards, The Game Awards. Não sei o que é The Game Awards. O que é The Game Awards? Você disse que era videogame? Então me diga o que é The Game Awards. A premiação dos melhores jogos do ano? Não, não sei. Eu tô tentando. Você tá me entrevistando agora? Vou trocar aqui de campo comigo. Vem aqui pra cá. Sente aí. Vai, me pergunte agora. Eu que respondo, né? Não, você quer? Ah, não vai, não. Não, a premiação dos melhores jogos por ano. Não foi pergunta, eu tava pensando. Né? Tudo bem. Ainda bem que não ficou esse tema, né? Você não sabe, não. Vamos pra próxima, então. Vamos falar de radiar primeiro, né? Gosto por gosto. Ah. E por que que a Rádio App é app, né? Não tá em horário exclusivo no Otaku Festival. Excluíram você? Foi aqui nesse Otaku Festival, é? Eu mando tudo de cá. Se for por causa disso, se não excluir, eu mando tudo pra bosta. Você quer que eu mande? Não precisa. Eu me defendo aqui. Nobu não queria que a gente virasse a madrugada no ar. Ah, entendi. É os limites, não cabe todo mundo. É que ele é velho, né? Você sabe que ele tem que dormir cedo, não pode dormir muito tarde, né? Tem que usar a frota, não caga nas calças, até verde a bosta dele. É desse jeito que já tá, viu? Tá quase que trefando. Ele todinho. Mas deve estar disso, né? Olha, vai, lá vai. Pera aí. Alô? Oi, produção. Eu não tô falando mal do festival, não. Eu tô falando a verdade. Existe uma diferença entre falar mal e a verdade. Se esse festival aqui fica excluindo o povo da rádio do menino, o problema não é meu. Eu tô dizendo a verdade. Você quer que eu escuta? É hipocrisia? Eu vou cagar aqui, peida, só tá um peido aqui na cara de todo mundo, mas eu não fui eu, não. Né? É com o cachorro, né? Vou dizer. É assim. Ah, agora pronto. Tchau. Pronto, aqui reclamando, né, Zé? Tá vendo? Ah, tu parece que não tinha amiga minha, Zefinha. Mas tu é Zef, né? Tudo bem, Zé. O que que... Não. O que... Agora eu quero saber aqui de você. O que é melhor e o que é pior desses temas aqui que eu vou lhe dizer, tá? Você vai dizer o que é que você acha melhor, o que é que você acha pior, tá bom? Você entendeu o que é que repita? Não sei se você é burro, se é inteligente. Tá, tudo bem. Dá pra entender, né? Deu. Tá bom, então não é burro, não. É pouco, não sei. Vamos lá. Qual é o melhor e o pior anime? Melhor e pior anime? Tem tempo. Aqui porque tem que entregar. Ah... Pra mim, Diabolic Lovers. Ué? Diabolic Lovers, você é pior? E o melhor? Essa é a bosta, esse anime. Cara, sinceramente... Symphogear. Não, menino, peraí. É que é o Will, menino, que tá respondendo aqui, ele tá usurpando. Eu não acredito que tem alguém. Ele tá querendo quebrar os pratos, menino, da rádio MC Tudinho. Não, peraí, chegou aqui, tá, cara. Cuidado que ele tá amado com o prato. Acabou o meu prato. Viu? Tá animo marcando presente. Um letinho aqui no meio aqui do programa. Com licença, eu vou esclarecer. Aqui o programa é Mazé o que é? Eu sou Mazé, né? Eu. Vocês são Mazé? Então vocês tudo cala a boca. E aqui é o Zef. Ele é o entrevistado. É ele que fala. Vocês são o Zef? Pronto. O cara tô lendo na sua privada. Entendeu? Então vamos lá. Ai, Zef, qual é o melhor e qual é o pior anime? Acho que ele sabe o que é anime. Ele veio do Ragnarok. Tem rádio. Você não sabe que é anime. Sabe, um anime que eu considero muito legal assim é o Dr. Stone. E esse é o pior? Não, esse é o melhor. Ah, e o pior? Pior... Deixa eu pensar um... Se não tô estou ainda, tem a ver com aquele exame de próstata, não, né? Que você queria do Novembro Azul, não é dedada, não, né? Que você tá dizendo? Não, mas é dureza. Eu vou dar uma dica. Calma, meu Deus do céu. Jojo, é só um sorvete que é bem duro mesmo assim, que chega a pessoa com muita goiaba, né? Ficou todo entupido, não sai mais nada. Eita, só laxante. Zé, Zé, Jojo, Jojo, bizarro, lá de VIP. Vamos falar do meu anime. Olha o outro. Aí, dois tolentes falando. Tá bom, você não sabe, né? Ah, é difícil lembrar de cabeça. Tá bom, então me diga aqui qual o melhor ou pior videogame. Melhor jogo de videogame. Você não é dos games? Qual o pior? Ragnarok, né? E o melhor? Não, Ragnarok não é ruim, pô. Qual o melhor ou pior? Deixa eu ver. Sabe também não, né? Ah, o Grosso, não... essa entrevista aqui não tá rendendo não, viu? Tá bosta demais essa entrevista aqui. Você tá, chega tá subindo a caatinga aqui. Vamos lá. Qual a melhor e qual a pior web... Olha, peraí. Alô? Peraí, né? Alô? Ô, Zé, tinha que ter pelo menos que eu tô aprendendo aqui pra... Alô? Tranquilo, vai lá. Diga, Paulo, Zé. Já tá brincando. E vocês ainda ficam brincando pra interromper aqui. Olha, manda esse estourante aqui no set studio. Eu vou lá dizer, esse estolete aqui, eu não respondendo pelo outro. Não, não tô chamando de estolete porque é o que eles são. E de tocar privada, você quer expulgar e não der, você tem que ter um babado pra descer tudinho. Ah, tô só com as caralhas. Vou continuar aqui no programa. Vamos lá. Ô Zé, me Oi. Diga aí, qual é... Tá dormindo? Acordou agora? Pronto, é uma entrevista aqui, mas é o que é, viu? Pode eu quero falar. Saber qual é a melhor e qual é a pior rádio. Diga aí pra mim. Ih, caralho. Ixi. Dá vontade com a gente, mano. Agora quero ver. A minha integridade é física em risco, hein, Mazé? Pode falar que é isso aí, vai sair com o olho você roxo da sala. Ah, mas você fica calado, né? Responda tudo aqui. Só fala um pouco de história que eu não levava no Alvim Brasil. Se não fosse isso, faz nada. Tô vendo o que é que essa rádio é bem, né, viu? Sei não. Pois tá. Essa primeira parte aqui é foi solo. Falei sozinha. Rádio AP, vamos ouvir porque a música deve ser boa. Porque como é que tá com vergonha, tá? Você tá querendo banheiro? Eu trago um perito aqui pra você. Não, tá tranquilo. Então tá ótimo. Então pro próximo quadro, viu, Zé? Beleza. Então, vamos para o próximo quadro agora. E vai lá, produção! Agora vamos para o nosso segundo quadro, que é Zef. Você sabe, Zef, qual é o segundo quadro? Não faço ideia. Sabe minhas perguntas da tua própria opinião, né? Avaliando o quadro dos outros, né? Mas enfim. Pois é. Eu quero saber, o quadro agora é dar ou não dar descarga, certo? Certo. Como é que funciona? Eu vou falar os nomes aqui pra você, certo? E você vai dizer se dá ou não dá descarga. Okay. Sabe coisa que você gosta... Você acha bom, você aprecia. Aí você não dá descarga. Por quê? Tá ali, tá fedendo ainda, dá pra aguentar. Entendeu? Então tá ótimo, pode deixar. Agora, se for uma bosta assim, fedorenta, só diarreia assim, tipo aquelas veias descendo na bunaga de velho mesmo assim, aí você está um podridão, só a catinga. Aí você dá descarga e manda embora. Entendeu? Maravilha. Agora, se for coisa mais ou menos, tá fedendo, mas não é tanto assim, eu queria economizar água. Você pode jogar uma que boa, uma água sanitária, tá? Porque você joga ali e dá pra segurar a catinga um pouquinho. É um pouco mais ou menos. Você entendeu o que eu explico de novo? Não, tá tranquilo, pode ir. Ainda bem, né? Será que é que boa lá na cidade dele também? Lá. É que boa, Cristiano? Tá se intrometendo. Ei, Tolete, Tolete, Tolete. Deixa eu dar descarga aqui pra você, descer. Pera aí, dá aqui a descarga. Ai, descarga, vai. Vai se embora. Vamos lá. Vamos começar aqui, viu, Zé? Beleza. Na primeira coisa. Eu nem sei o que é isso aqui que a produção colocou. É gote? É gote? Sabe o que é gote? O que é gote? Opa, vamos fazer o que é gote, porque eu não sei o que é gote, não. Fazer aqui, ó. Gote 2025. Você dá ou não dá descarga? Dou descarga. Ixi, dá descarga pra gote 2025. Ai, produção, dá descarga aí pro homem. Manda-se embora essa bosta, ré, fedorenta. Gostou não? Oh, meu Deus do céu. Não foi Ragnarok, né? Se fosse Ragnarok, nem de cara foi. Nem outra carniça. Vamos lá. é, você dá ou não dá descarga, Zef? É, xarai da minha amiga Zefinha. Você dá ou não dá descarga para a Guerra dos Consoles? Eita, você é poderoso. Ah, descarga. Não serve pra nada. Também? Opa. Ah, meu Deus do céu. Que eu tô uma amiguinha. É tempo, né, velho? Cuida. Vai, descarga, produção. Vai. A gente bora, Guerra dos Consoles. Tu não gosta de briga, não, né? Não. Entendi. Covarde. Vamos lá, pra próxima. Então, se você não gosta da Guerra da Ucrânia, você deu descarga? Ou da Guerra dos Consoles? Guerra da Ucrânia. Você dá ou não dá descarga? Eu descargo, eu não faço ideia do que eu lá. Eu não gosto de guerra mesmo, não. Dá descarga aí pra guerra da Ucrânia, hein? Também não gosto, não, hein? Eu pensei que eu ia gostar. Não. Vamos lá. Eu tinha que deixar porque tu gosta, hein, Josef? Só Ragnarok. Eu acho que um pouquinho de J-Music também. Isso tá junto? Meu Deus do céu, tá bebo. Gente, produção, vou dizer. Dei cachaça desse copo aqui, parece uma água, um suco. Isso. Você não vem embriagado aqui pro meu programa, porque aqui é um programa sério. Você tá vendo eu brincar? Eu tô brincando. Não. Então, exatamente, aqui é coisa séria. Eu sou uma pessoa profissional e você vem bêbado aqui pro meu programa, maconhado. Não sei se você tirou a bocha de alguém, o que é que aconteceu, ficou assim. Mas, ó, você tem que prestar atenção. Eu perguntei o melhor jogo. Ele me fez assim, eu gosto de J-Music. Vamos lá. E? Sua rádio. Oxi. Você dá um lugar de carga. P. É melhor, né, do que o rádio A. E o Eternal que tá cortando que só pra mim lá no programa da Brani. Da Brani não, como é não? É como é? Ah, esqueci. É choque. É choque. É choque. O nome é bosta. Mas enfim. É. A Rádio Choque lá, o Eternal disse aqui que é o P. Você não gostou não desse não? Achei reverente. Eu nunca tinha visto alguém chamado rádio assim. Você quer mandar ele pra merda? Pra ele não ficar mais mudando o nome da sua rádio? Não, que isso. Depois eu mando, vai pra merda, viu, Eternal? Você não deixa ele mudando o nome dos outros, não, viu? Enfim, você dá uma descarga para o P como o novo nome da Rádio Up. Não, como novo nome do descarga. Dá descarga? É, dá descarga aí no P, menino. Ai, que lá, Eternal, você não sabe dar nome, não. Ai, falar, carinho. E a última coisa. Você dá um lugar de descarga para o Otaku Festival 2025? Mas é lógico que não. Aí! Pelo menos uma coisa desceu, né, meu filho? Essa bosta pode ficar. Isso aqui é maravilhoso. Então, vamos agora para o próximo quadro. Que, na verdade, não. Agora não, é vamos para o próximo quadro não, viu, Zé? Agora tem Merchan. Aqui no Mazel que é, tem patrocinador, viu? Opa, então, faturar. Vamos de Merchan. Então, vamos falar de coisa boa. Não é uma nova descarga, não é um purificador de ar, não é aquele negocinho de cheirinho que você bota na privada pra não ficar fedendo, não, não é isso. É um novo lançamento, viu, Zé, que eu quero presentear você, olha só. O meu novo livro que estou lançando aqui, 99 posições para cagar, porque 100 já é diarreia. É que tem várias posições para você poder ficar confortável naquele momento no banheiro, tá? Obrigado, você pode ficar, ó, tem um principal que é sentado de cócoras. É você pode ficar de cócoras em cima da privada, caso não queira sentar no gelado, na porcelana, né? No dia de sentar lá e tal. Que tem técnica até para você ficar equilibrado e não cair. Tem aquele que você coloca as pernas na parede, se o corredor for assim um pouco estreito, entendeu? Tem outro que você se inclina um pouco pra frente quando o negócio tá difícil de descer um barro. Então, assim, tem muitas posições com várias orientações e as melhores explicações e motivos pra você usá-las. Pois é, qual é a melhor posição que você gosta, assim, na hora de soltar o seu barro no banheiro? Não sei, eu tava lendo o livro aqui, ele é bem ilustrado, né? Essa posição de costas pra privada é bem inovadora, é bem contemporânea, né? Essa porque aqui, assim, né? Você consegue controlar o nível da descarga enquanto você diferenciado. Não precisa nem ficar em pé, ficar se dobrando, entendeu? Então isso aí é uma coisa inovadora, entendeu? Tem todas as motivações. Olhando aqui. Eu espero que você utilize, tá? E esse é o mais novo lançamento da Mazé Produções. Então é isso. Vamos agora para o próximo quadro, produção. Para o nosso novo quadro, depois aqui do Zé FT sendo presenteado, gostando muito, né? Até você colocando aqui já pra fazer no chão, não caga aqui não, viu, Zé? Não, pelo amor de Deus. Aí chega esse de bosta não, que aqui é limpo. O negócio é limpo, viu? Nem tem na bosta aqui. Esses pulentes aqui que estão aqui aqui assistindo aqui, essa plateia de refloragem, a caatinga é deles. É eles que não tomaram banho, não limparam a bunda direito, não sei o que é, mas enfim. Ó, agora eu quero só esse novo quadro, Zé, é o seguinte. Qual é, mas é o que é o seu talento? É o que eu pergunto pra você, Zé. O que é o seu talento? Eu quero saber o talento que você tem. Besteira que você faz. Você pira pra cima, pira silencioso, pira. Seu pino faz zoada, você canta, você dança, você canta rap, sei, fala uma palavra em japonês assim, até não acabar mais, até perder o fôlego. O que você faz? Você, o que é o seu talento? É trabalhar com TI. Ou talento gosta? Como é que você vai mostrar aqui pro povo? Tem que mostrar, tem que ser um talento que dê pra mostrar aqui agora. Ah, é. Vai, pera, trem. Pera aí, calma aqui. Deixa eu atender aqui pra frente. Alô? Alô? Menino, eu tô atendendo. Alô? Esse botão aqui não presta. Vamos lá. Oi, produção. Sim. Não, não tô. Eu não tô. Agora, se a pessoa não tem talento nenhum, não faz nada na vida, jogou o Ragnarok, ele não sabe dizer nem o jogo que ele gosta. Você não quer responder nada. Eu tô tentando arrancar leite de pedra aqui. Desculpa de bosta, né? Ela é melhor, a metáfora é melhor. Porque não tem como aqui. Não, ele que precisa fazer. Quadro, não. Produção, na próxima vez, vá dentro de um circo, traga um palhaço, que aí pelo menos ele faz algum palhaçada aqui, alguma coisa. É. Não, não tô falando mal dele, não. Eu tô falando a verdade. Eu sou uma pessoa sincera. Ai, deixa eu lascar a produção. Tchau, Eric. Tchau. Não, Zé. Voltei aqui pra você, viu? Tô só falando a verdade. Você tá achando ruim? Tá pra bosta. Ó. É... Vamos lá. Qual é o seu talento que você tem pra mostrar aqui pro povo? Sabe plantar nem a música, não? Eu vou plantar bananeira. Quer plantar bananeira? Sabe plantar bananeira, mano? É uma rádio. Isso aqui é uma rádio. Isso aqui é uma rádio. Não, mas tá, você imagina. Tem que ser pro povo ouvir. Cantarola a música de um jogo que você gosta. Pronto, vai. Cante aí. A música do Ragnarok. Vai. Vai. Até música cantada, tá só não. Deixa ele. Cantarola. É jogo de velho. Cantarola. Tem música cantada. Vai fazer o tarará. Ela tem tarará. É essa a música do Ragnarok? Acho que é. Tá bom. Esse foi o talento do Zé da Rádio Up. É uma bosta. Pronto, vamos pro próximo quadro, né? Diferente. Vamos lá. Ei. Ah, é verdade, sou eu. Ah, peraí. E agora vamos para o nosso último quadro da noite. Graças a Deus. E... É... Zef, esse Oi. Quadro é o Penico de Ouro. Ui. Certo? Certo. Penico de Ouro. Eu tenho três premiações aqui. A premiação mais besta, a premiação boa, mas não é essas coisas todas. E tem a outra premiação, tá? Então certo. Você vai escolher qualquer pessoa, qualquer personalidade, qualquer situação, qualquer coisa. Se você quiser. Pode ser daqui, do mundo, qualquer coisa. Entendeu? Então vai ter o pinico de plástico, o pinico de porcelana e o pinico de ouro. E você vai dizer pra quem você entrega essas premiações. Você entendeu? Porque o negócio tá difícil aqui você entender, né? Entendi. Você disse até lá. De Music pra falar de jogo? Caiu. É. Você tá vivo? Já tá treinando a posição aqui. De cara. Ah, eu vou fechar. Não, já fechou. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não Tirando foto. Não, peraí, peraí, tô vendo a página 3, pô. Não, me dê. Isso aqui. Mas marca aí, eu tô na página 3, vamos perder. Não, peraí. Alô, meu shopping aqui. Alô. Eu tava alô, oi, produção. Eu não posso tirar o presente que eu dei pro. Não, eu tô. Depois que eu dou é dele, agora pronto. Você não viu que tá atrapalhando? Não, então eu vou deixar ali. E depois ele pega. Ele não sabe. Ele não tem postura de entrevistado, não tem educação, ele é mal educado, entendeu? Uma pessoa totalmente desagradável. Tô sentindo a catinga daqui. Eu acho que não é do povo aqui do bastidor, não. Acho que é dele. É. Eu tô falando mal na frente dele? Não, tô não. Eu tô. Vem aqui, senti a catinga, pra ver se você não consegue. Peraí, vem pra cá, não. Vem, pessoal, vem. Ah, te lascar, carniça. Pra lá. Pra lá. Zé, vou deixar o livro aqui de lá, depois você pega. Página 4, a próxima eu vou dar esse livro pra vocês, que eu não posso pegar de volta, não. Tá bom. É, não, você leva. Fala o que quiser, limpa a bunda, fala o que quiser com as páginas. Limpa a cabeça? Não, beleza. Faz o que quiser com as páginas. E aí, vamos lá. A primeira coisa é a seguinte: pra quem você dá um penico de plástico? Ou para o que, né? Você dá uma entrega, né? Um penico de plástico. Penico de plástico? Ok, viu? Eu vou dar o penico de plástico pra politicagem no Brasil. Vou dar uma penico de plástico pra eles. Eita, menino, vai encher, viu? Haja penico. Mas... tem que ser uma banheira logo de bosta, assim, pra encher tudo. Mas tudo bem. Mas... penico de plástico para a politicagem no Brasil. Muito bem. Boa. Agora vamos para o segundo. Ok. Penico de porcelana. Pra quem você dá esse penico mais bem trabalhado, mais bonito, entendeu? Mas um pouco frágil. Mas é brilhante. É fácil de limpar. Pra quem você dá o penico de porcelana? Deixa eu pensar aqui pra não me arrepender depois. Fazer o quê? Arrancar de você é que eu vou conseguir, né? A resposta. Se eu conseguir, você vai te arrancar. Penico de porcelana. Eu vou dar esse pico pra tretas do Discord. Tretas do Discord merece esse pico. Treta no Discord? Isso. Fala, meu Deus do céu. Treta no Discord, pinico de porcelana para a bosta da treta no Discord. Entendi. Então, a bosta vem pra cá, ó. Vocês aí que ficam fazendo treta no Discord, vem aqui. Pode entrar aqui no pinico de porcelana, entendeu? É o lugar de vocês. Sai. E agora... pra quem você vai dar aquele mais valioso? Aquele belo, aquele almejado, aquele que é bem geladinho, que é o penico de ouro. Pra quem você entrega o penico de ouro? Vejamos. O penico de ouro. Puta, mas tem que ser uma cagada bem grande aí dentro, hein? Vejamos. É largo esse penico? Nossa, ele é bem maior que os outros. Peraí. É bem chique aqui, é brilhante. Cabe merda aí dentro, hein? Eu achei que era uma bosta. Deixa eu ver aqui. É valioso. É bem valioso. Tem gente que taca a mão aqui, mesmo sujo de bosta, ainda não taca a mão. Meu, vou dar esse penicão. Vejamos. Tem que caprichar esse penico. Penico de ouro. Ah, viu? Dá 3 segundos. 3, 2, 1. Vai. Esse pinicão de ouro eu vou dar pra situação lamentável da saúde no país. Pronto, joga todos os problemas lá dentro. Estou pronto. Então bota a saúde tudo aqui, bota o povo ruim daqui, entendeu? Bota os doentes, o povo aí que tudo é, agora tá tudo doente mental, porque o povo não tá conseguindo mais ter tratamento, tá tendo aí na ansiedade. Tá aqui. Vocês ficam levando o celular aí pra banheira pra ficar cagando? Depois fica usando o celular, depois fica tudo ansioso, doente, ó. Não sabe exatamente. Por que é. Leva, é que não consegue usar o tempo aí da privada pra descansar. Aí fica fazendo o quê? Em vez de relaxar, fica frenético. Caga nem direito. Né, não, Zé? É, exatamente. Vai, em vez de levar o celular, muito leva bem. O livro da Mazé. Muito bem. Exatamente. E leva em papel, viu? Não negócio de levar no celular, não. Sai da tela, viu? Esse sem vergonha com vocês. Pronto, agora você salvou essa entrevista por causa desse comentário, viu? Ajuda o Mechan. Diminuir a bosta que você fez aqui. Então, vamos agora pra despedida, né, produção? Chama aí, produção! E agora, vamos encerrando o nosso Mazé, o que é? Rádio App! Não é o P, gente, é App! Essa bosta que inventou com o nome lá no bar. Então, gente, muito obrigado pela sua presença. Obrigado, tá? Mazé, foi um prazer. Não sei mais nada, eu inventei que a entrevista aqui sozinha, se não sou eu, você não fazia nada. Só fui vendo, peguei o seu livro aqui pra você cagar. Desculpa, estamos aqui seu presente. Livro. Eu tava tentando entender como alguém consegue ficar de ponta cabeça na página 4, tá muito estranho isso aqui. Mas é pra ver, é pra ver se posso seguir você analfabeto? Ah, tá, não tem seu não, tem seu livro. Aqui tem tu ler. Tem tu ler aqui, ó. Tem a figura pra saber como é que é. Eu não posso perguntar quem que é o modelo que tá, que saiu aqui desse livro, não. Melhor não, né? Não, deixa quieto. Então pronto, se despeça aí do povo. É, gente, brigadão pela participação aí, mas é só fãzaço seu agora. Ah, não tem como você, né? Não, agora é o seguinte, muito obrigado. Agora muito depois obrigado. Que você agradeceu, você tem que pedir desculpa pela bosta que você fez essa entrevista que tem. Mas eu fiquei esperando com o livro. Então pronto. É isso. Dê tchau agora pro povo. Tchau, pessoal. Obrigadão aí pelo espaço. Agora você agradece também o Otaku Festival. É, brigadão aí pelo Otaku Festival. É muito bom tá fazer parte desse festival. E com certeza ano que vem a gente tá por aí de novo. Pronto. Vocês estão vendo, né, gente? Viu, profissão? Tá vendo, né? Tô segurando na mão dele pra ele poder falar. Ainda bem que eu tô ajudando ele na cagar, senão eu tenho que ajudar a abrir a bunda, a ardeira, ter que fazer tudo pra ele descer a bosta, depois ter que limpar até a bunda se virar. Não precisa fazer nada sozinho isso daqui, porque eu sei ensinar tudo, né? Então vamos encerrar aqui o programa. Muito obrigado, gente, pela audiência. Finalmente tá acabando essa carniça aqui, pelo amor de Deus, né? Agora só ano que vem. E um bom Otaku Festival para todos aí da Rádio MC e todas as aliados. Um beijo da Mazé. Tchau, bando de bosta. Meu Deus, eu voto pra Mazé participar todo mundo. Meu Deus, não fala isso, não fala isso. Eu não sei o que acontece com essa Mazé, que ela não é despedida dessa rádio, entendeu? Eu não sei, que ela deve ter alguma coisa aqui. Costa quente. Ela gosta. Então, eu preciso descobrir isso aí. Como é que responde uma entrevista sem falar de rir, cara? Não. A bochecha tá doendo na orelha, cara. Eu tava me segurando muito. Eu tava me segurando muito pra não rir. Tudo bem, né? Que coisa boa pra finalizar. Eu volto pra voltar ano que vem. Não dá. Espero que tenham assistido a entrevista durante a janta, né? Porque falou muito pouco aí de... Não, eu imaginei que seria isso, eu jantei cedo, graças a Deus. Ainda bem que eu não jantei, eu tô com fome. Quê? Mano, você não, tem você um negócio aí. Você ainda tá com fome depois disso? Não, tu tem alguma coisa aí, irmão. Alguma coisa tá errada aí, irmão. Algo de errado não tá certo. Eu já comi muito. Ó, a Paula Tsubasa tá mandando aqui. De onde a Mazé é? Da onde? A Mazé, menino. A Mazé é de Fortaleza, Ceará, viu? Ela é de todos Fortaleza, é. Ceará. Por alguma razão, todos vêm de lá. De alguma forma. De alguma razão, assim, ela tá bem carregada, assim. O Coema. Grande abraço para o Coema. Mandou ela quase aqui. Não tem sotaque, né, Larnoy? É, quase. Meu chefe acabou de chegar no recinto. Coema. Abraço para o Coema, da Rádio Choque, mandou assim, o que tá acontecendo? Ele chegou bem na hora, né? Boa, tem um funcionário errando o nome de rádio, fazendo fuzuê, entendeu? Só o negócio assim. Eu juro que na hora eu falei assim, gente, eu nunca mais eu quero errar nada Ano passado foi a mesma coisa, irmão. Ano passado eu errei um negocinho, já era. Caraca, boa, era lá noite. Larnoite colocou o intervalo errado, aí durante o ano de 2025 todinho foi falando esse intervalo que ele botou errado. Da hora, me lembrando. Galera, deixa eu só incluir aqui também o pessoal da Animu, tô vendo aqui os selinhos de Moê, Inclusive, o Las Noites também tava com agora de pouco, né, Las Noites? Tava todo feliz. Eu tô dando muita moral. Calma, tem que chegar devagar. Ah, eu vou Las Noites é moê, gente. Ele é moê. Moê. Falando nisso, deixa eu perguntar aqui para o Luigis, é isso? Luigis. É, você Luigi. É da Rádio Animo, né? Isso. Olha, mil perdões, tá? Pelo que a Mazé fez lá com o seu chefe LL. LL, é? Ó, eu já vou demitir a Mazé, eu vou tentar, viu? Eu vou tentar, vou descobrir quem é que defende ela aqui dentro dessa rádio. Não vai durar muito. Quem são as costas quentes? É, exatamente. Não, ela é Nepo Baby, cara. Tem que achar isso aí. E também PC Botelho. É isso mesmo, menino? PC Botelho? Esse nome é do mínimo duvidoso, tá? É. Paulo César Botelho. Mais um pouco é PC Brasil, não é não? É Paulo Nossa, César. É Paulo César Coelho. Não. Opa! Opa, querido, você tá bom, filho? Tô bom, meu querido. Opa. Você? Tô bom, gente, também. O Will, ele tava quase passando mal de tanto que ele tava rindo. Isso aí. Certo. Da Rádio Animo. Seja bem-vindo também, então. E o Will. Will mesmo. Cuidado que ele tem um prato na mão, o seu Will. Will, sem pratos, Will. Calma, não joga. Tem momentos que eu tive que me mutar, porque, pelo amor de Deus, eu tive um pique muito alto. Muito cara, e esse é só um dos vários personagens, cara. Eu tava tossindo de tanto rir. Que perdão pela minha invasão repentina. Não, tu viu que ela também que a Mazé ficou chocada. Uma hora. Que foi, cara, foi tu que respondeu a pergunta? Foi, e ela nem sabia quem era quem, mano. É, a Mazé também tá ficando meio lelé, né? Coitada. O pior, ela só apareceu uma vez a cada 3 mil anos, né? Enfim. Ixi! Fartas. A Paula Spaza mandou aqui que ela é de Recife, mas ela foi importada para São Paulo. Alô, Pernambuco. Ela foi importada, como se é importada. Tipo, Pernambuco, que é a cidade do LL, né? Um abraço aí para o pessoal de Santa Cruz, do Caribe. Só para. Pernambuco não é a cidade, não. Pernambuco é o estado. Falei errado. Só pra falar o pessoal no chat aí da Paulinha, ela faz parte da Rádio Up também, viu? Eu logo percebi, porque lá em cima, olha só, aumenta o salário dela, viu? Porque ela falou lá em cima, melhor rádio é Up e a pior é a Jovem Pan. Ela falou desse jeito. Tá lá. Ela é polêmica. Eu querendo. Polêmica. Oi. Aproveitar a pergunta. Ah, o LL, entra no bate-papo que eles te puxam. Isso, a gente tá escondido aqui. A gente vai ter intervalo ou vamos direto agora? Tem que ter intervalo, né? Verdade, tem que ter um intervalo, é. Tá no contrato, né? Tem que respeitar agora, né? A hora do intervalo. Tá no contrato, olha aí, quase que eu errei. Obrigado, Eterno. Ele fez uma pra Deus ver hoje, mano. Isso aí, boa. Lembrando. A braba. É, quase que eu faço uma Las Noites aqui, né? Ai, caraca, começou a palhaçadinha. Ia ser o Otaku Festival sem intervalo. A vingança de Las Noites, ó. A vingança de Las Noites. Era pra ter deixado, né, mano? Era pra ter deixado. Ai. Mas ó, eu queria dizer que a Paula, mano, eu tô de mal com ela, porque ela falou mal, ela só falou que o único Final Fantasy que presta é o Tactics. Então, ela não tem moral pra falar nesse chat, bro. Tadinha. Falar que é o único que presta é meio forte essa. Não, ela fez uma declaração fortíssima, pesada. Foi censurada. Declaração forte essa. É censurado. Mano, é censurado em 43 países e nem tem isso tudo no mundo. Cenas fortes. Vamos lá, galera. Vamos, cadê? É porque o dono não sabe administrar, né? Vamos pro intervalo. Tinha que ser o idoso mesmo. Meu Deus, agora que deu 23 anos no meu computador. Aqui nesse. Ai, já tá 23 e 2. Meu computador tá com a hora errada, galera. Meu Deus! Ai, meu Deus. Tinha que ser o idoso! Tem que botar um relógio de cúpula. Foi a Mazé, gente, que me deixou desacorçoado. Muito bem, galera, então é isso. A gente vai para um breve intervalo. E a gente já volta. E é isso. Acho que é isso, né? É isso que falar. Exais, né? Exais, né? Então tá bom. Exais. Muito bem, a gente volta já, então. Muito bem, galera, estamos aqui agora só pra MC ou pras rádios que não estão fazendo um intervalo próprio. Ai, meu Deus, que canseira. Tô cansado, galera, tô cansado, mas eu tô feliz por causa desse Otaku Festival. Nem sei o que dizer. É o maior, né, que a gente já fez. É o Esse Otaku Festival de 2025. Tem 5 rádios participando, mas também tem 2 novidades, né? Que tem a parceria da Rádio Up, que está aqui na personificação do Zef. Opa. E a Rádio Unibu aí como nossa rádio visitante, e dando tudo certo, né? Ela vai ficar permanente aí nos próximos anos e a gente fica muito feliz por isso. Muito legal. Já, menino, já vai ficar. O LL disse que tá feliz, que tá satisfeito, muito massa, assim, com o trabalho dele. Eu também, claro, né? Eu também, achei muito legal. Fica... Sim, bem legal, né? A gente tem um problema para o ano que vem, porque vai ter bastante rádio pra gente poder dividir o horário aqui, né? Mas não tem problema, esse é um problema bom, na verdade, né? E a gente, claro, vai fazer uma programação mais dinâmica e tal. Vai ser legal. Galera, a gente sempre faz aqui, não vai ter o nosso blocão geral. Não vai ter o nosso blocão geral, mas eu, pra quem estiver ouvindo pela MC, no caso, né, que nem são todos, eu vou pedir mais uma vez pro pessoal vir aqui para o Discord da MC, entra lá na recepção, a gente vai puxar vocês, e a gente, claro, vai fazer o nosso geralzão aqui que a gente sempre faz, porque nesse ano não tem, né, o blocão geral, então vai ser aqui no espaço da MC mesmo. Dentro da MC. E também, galera, claro que não vai ser muito longo, tá? E também... Dependendo do tanto de gente, vai ser 1 minuto e meio pra cada um. Vai pro final da fila. Uma coisa que eu quero ter, que ainda não começou a ter, são as manchetes. Cadê as manchetes desse Otaku Festival? Que não tem nenhuma até agora. Pelo amor de Deus, né? Que isso? Ai, meu Deus do céu. Menino, vocês desenterram as coisas que eu nunca lembro. Essa história das manchetes, que é as manchetes em tempo real aqui do blocão da MC, né? Mas essas manchetes geram muita polêmica também, tu sabe, né? Mais polêmica do que a Mas é impossível. Impossível. Não. Tem jeito. Então é isso, galera. Menino, mas a Mazé não é polêmica, não. Ela, bichinha, só é sincera demais. Ela não tem filtro. Ô Nobu. Oi. O download e a Paula estão esperando ali na call. Ah, tá. Peraí. É download? Paula. Download. Paula, que é da rádio. Aí. Up, já sei. E o download. Download. Eu achei legal. Alô. De viu? Oi. É download de baixa? É download. Download. Gente, download, ó, né? De carregar. É isso aí, é download. Fala, meu Deus. Trovão é esse que tá entrando aqui na MC, menino? Fecha a janela. Fecha a janela, menino. Vai começar a chover. Download. Por que download, menino? É que o programa dele é aquele programa do... mesmo, velho. Isso é uma pedida desde antigamente. Passando, lá, né? Há muitos anos atrás, né? Quando a internet banda larga era só 256 kbps. E eu avacalhava a rede lá de onde eu trabalhava lá, porque eu só ficava fazendo download. Ah, é aí, mesmo? Jura mesmo? Chegava no nome, que é o, né? Aí chegava lá, você tá fazendo download? Peraí, eu já fechava, cancelava, não tô fazendo nada não, tal. Eu sempre gostei de baixar muita coisa, né? E era download de quê, querido? De tudo. Tudo. Isso eu não sabia. Eu também. Isso eu não sabia. Eu também já fiz download. Pode falar, menino. Temos, não sabia do quê? Temos 30 segundos. Vai. Do que era o download? Não, ele falou que ele não sabia. Acho que foi. Quem que falou? que não sabia o nome do seu, a origem, né, no caso. Eu não sabia a origem, mas sabia. É como se fosse uma forma mais simplificada, né? Vamos voltar. Vamos voltar pra rede agora. Vamos ficar famosos. Muito bem, galera, estamos de volta com o Otaku Festival. Acho que agora deu certo, né? Estamos para todos os assados, eu acho. E é isso. Estávamos aqui conhecendo mais sobre o Download. Não sei se vocês estavam ouvindo pela MC, mas enfim, vamos dar os membros da Rádio Op. Vamos dar sequência. Boa noite, pessoal. E aí, galera, tudo bem? Só que o Download é da Animo. É a Paula que é da Rádio Op. Só pra confirmar aí. Oi. Pode falar, menino. Então é isso. O Download, ele disse que fazia muitos downloads de coisas absurdas e é por isso que ele pegou esse nick, gente. Eu achei um absurdo. No trabalho. Trabalho, hein? Isso foi lá em 2009, mais ou menos, né? Aí eu trabalhava numa escola, aí ela tinha... Na época, na internet, banda larga era novidade, né? Então eu... aproveitei muito, eu ia muito em lan house, eu sempre era um estrago dos lugares, sempre atrapalhava a internet de todos os lugares. Né? Onde eu ia eu era expulso da lan house, porque eu consumia a banda toda na internet. Meu Deus! Aí eu ganhei esse apelido, até hoje, né? Não só aqui, né, na internet, mas aqui no mundo real o pessoal me chama de Download mesmo. Pois é, eu acho que não. Daria... O Download, fazer um Download aqui. É disso, porque você tá fazendo Download aí e tal, de tanto pessoal fala Download, aí ficou isso aí, Download. Ah, legal, achei maneiro. É, uma forma também assim, um pouco mais japonesada, né? Fica não, download. É, fica Download. Muito bem. Cadê o LL, gente? Ele não veio? Ah, o Eterno aí. Ele vai chegar. Olha, ó. Chegou o Eterno, o safado. Foi só falar. Não, chegou, foi o Eterno, safado. Tá se resolvendo. Mas eu tô de Luigi, o Paulo César Botelho estão representando a Nimo por enquanto aqui. É isso aí. Voltei. Tava. Tinha que sair pra poder fazer o intervalo. Ah, beleza. Ah, é pra fazer, levar a voz. Ixi! Isso, nossa, estourou meu ouvido, mano. Estourada! É, já. Olha, ainda bem que eu não uso fone. Usaram jutsu. Quem foi agora que fez isso? Explosão sonora, mano. Meu amigo. Eu bato o pescoço pra Paula, que foi a Paula. Paula, venha cá, Paula. Vamos ver se você está falando bem. Vamos lá. Paula, me diga uma coisa. Você é da Rádio Up, é isso? Positivo. Ah, entendi. Melhorou? Paula, eu quero perguntar uma coisa pro povo. Eu tô achando que você é da rádio, né? Não é não? Ei, Nubu. Oi. Eu quero perguntar coisas pra pessoal da Rádio Animu e pro pessoal da Rádio Open. Porque aí a gente aproveita que estão inaugurando, né, a presença deles aqui no Otaku Festival. E aí eu quero só perguntar pra Paula o seguinte: qual é a tua participação, né, lá na Rádio Up? E a segunda pergunta, se você quiser trocar a ordem, pode também, é se você tava doida pra arrancar o Zef do lugar lá de entrevistado da Mazé e responder as perguntas no lugar dele. Eu vou responder a segunda primeiro. Eu não ia conseguir. Eu até queria, mas não ia conseguir, porque eu tava me mijando em mim aqui. E ele tá lascado com isso, porque eu fiquei escutando esse sotaque e ele tá na merda, porque eu vou ficar falando arrastado a semana inteira. Porque apesar de fazer tempo que eu não vou pro Nordeste, é passar meia horinha conversando com algum conterrâneo, filho, que o sotaque chega, mas chega de com força. Ai, ai. E com relação à outra pergunta, Rádio Up, a MVP do seu Up, eu sou a vinheteira da rádio. Ah, é? Legal. Essa sabe fazer o marketing dela e vender o peixe dela, galera. É, né? Aproveitando a audiência. Muito bem. É assim mesmo. Coema está aqui também. Ó, Coema entrou. Peraí. Coema. Peraí, puxa. Opa, ele. Agora chegou o chefe. Senhor Coema, senhor Coema! Eu precisava fazer isso, gente. Pronto. Meu Deus, cara. O cara. Depois pro pis, que é diabo. Que é diabo. Fala, diabo. Fala, diabo. E aí, Coema? E aí? Olá, Coema, como é que vocês estão? Tô bom, você tá bom? Tô bom, tô cansado, mas tô bom. Tá cansado, Refe? Já diminuiu a chuva aí, chefe? Graças a Deus. Amém. Meu Deus. uma pergunta, da onde que o Coema é mesmo? São Paulo. Ah, São Paulo. Capital. Legal. Onde tá caindo o fim de mundo em forma de chuva. Gente, cadê o Takashi? Cadê o Paulista safado, mano? Cadê o Takashi? Cadê o Neko? Exatamente. Eu tô bolado com o Carequinha, que o Carequinha roubou tempo hoje. Menino, foi uma roubação de tempo hoje, mas não tem problema. É! A Carequinha roubou tempo, eu falei, tá bom, Carequinha. Café! Não foi roubo. Não foi roubo. Foi um presente dado pela rádio que vem depois. Nem saber que isso aqui vai acabar meia-noite 14. Simples assim. Não vai, menino. Aqui acabou. Não vai. Aqui eu garanto. Tem teto aí meia-noite, menino. Não, tem que acabar meia-noite, que senão o Nobu vai ter que se trocar sozinho. Exato, tem que, a cuidadora chega daqui a pouco. A cuidadora chega meia-noite, ela quer dizer, a cuidadora vai embora meia-noite. A cuidadora. Eu queria entender isso. Por que a minha fama de velho vai longe assim, hein? Lá espalhou. Espalhou? Não, eu sou evangelista do Nobunaga do Velho Testamento. Mas eu não sou velho. Olha só. O quê? Roger? Roger Ventura? Roger! Boa noite! Peraí! O Roger tava aqui, eu nem vi. Ele entrando. Alguém puxou o Roger? O Legend! Privilégio! Ele tem privilégios! O Roger está cadastrado como locutor da MC até hoje, gente. O que tá acontecendo nessa rádio? Para! Ele entrou aqui! O Roger Ventura é de todas as rádios. E eu quero fazer uma pergunta. Antes de fazer uma pergunta pro pessoal da Animu, eu quero perguntar uma coisa pro Roger Ventura, né? Que foi locutor de várias web rádios aqui durante os anos. Roger Ventura, você sabe o que é Forfel? Forfel, é. Essa aí eu não sei não. Ninguém sabe que merda de palavra é essa. Alguém sabe o que é Forfel? Ou na língua do Nobu e do Roger, Forfel? Não, eu não sei. Não, ninguém. Não. Só tu, Nobu, sabe o que é forfel. Agora que eu vi aqui que o Roger passou aqui, ó, passando para mandar um grande abraço a todos da MC aqui, da Blast. É tal, é choque, desejar também muita saúde, alegria, sucesso a todos. Caso não nos falemos desde já, um grande Feliz Natal e próspero Ano Novo. Aí, claro, né, nem precisou porque ele veio pra cá, vamos lá. Vamos ver. Então, gente, forfel é bagunça, é uma bagunça. É isso, todo mundo sabe que é bagunça, forfel. Bagunça? Não, porque você não usa o português, talvez? Vocês não sabem nem o que é bigato? Vocês ficam aí falando de forfel? Bigato é dois gatos, cara. Um gato. Outro dia a gente fez uma discussão, uma DM, por causa de quem é que sabia o que era bigato. Uma disso a gente teve que fazer. É bigato igual bivolt, né? São dois volts, são dois gatos. Quer ver uma coisa? Olá, as notícias. O que é um trigato? Trigato, gente, trigato. É sério? Pronto, trigato. É sério que vocês não sabem o que é bigato? É uma... Trigato é tipo três casas com gato aqui. Não, não, pera lá. Bigato, gente, é aqueles verminhos, entendeu? Um bigato fica andando e tal. É tapuru, assim. Tacuru. A Paula conhece como tapuru, tenho certeza. Resenha. Paula, vem cá, agora é tu. Você já ouviu? Sempre assim, Paula. Sempre assim, no final. Paula da Rádio Up. Você já ouviu a palavra tapuru? Outro dia eu quase me mijei de dar risada só por causa dessa palavra. Vai. Sim, eu conheço os tapuru da vida. Aí, então, pronto, tá vendo? Mas você acha a palavra. Tapuru existe. Bigato ninguém sabe. Será que o LL também conhece Tapuru, gente? Bigato, eu vim conhecer Bigato em São Paulo. Ah, eu então eu não tô doido, tá vendo? É porque é paulista. Mas eu sou pernambucana, mas fui criada ali entre Belém do Pará, Natal, Recife, fiquei quicando de um estado pro outro na minha infância inteira. Espírito livre, né? Quando o Zef me importou pra cá, pra São Paulo, aí eu conheci essa palavra, mas eu conhecia por Tapuru. Paguei a diferença do CLS e foi tranquilo. Meu Deus. Todo mundo conhece pelo nome normal, aí veio o paulista. Você não conhecia nem Bigato, muito menos Tapuru, Lazão, então é uma vergonha. Tá criando um nome novo, pelo amor de Deus, veio pelo amor de Deus. Toma vergonha na sua cara, Lazão, você é um velho, fica me difamando na rádio alheia. Ah, você é você tem essa enciclopédia velha de vermelha, mano, que é um braço. Ah, me respeite, viu? Perguntar uma coisinha aqui também. Fala, meu querido. Do senhor lá noite aí. Roger, você é o único. Eu me considerar velho também, hein? Não, Roger, você é o único. O Roger nasceu no mesmo dia que eu, no mesmo dia, no mesmo ano, no mesmo mês, no mesmo tudo. Só falta você na mesma hora, meio-dia. E zoa ele de velho também, então. Roger, é o seguinte. Primeiro que você é o único que tá permitido a falar meu nome errado. Todos os outros estão aqui, todo mundo. Segundo. Você. A diferença é que você. Tá com a identidade real. O Nobunaga já falsificou essa identidade tantas vezes. É igual tirar Xerox e dar Xerox. O negócio tá branco já, não tem nem mais. É ilegível já. Entendeu? Então, não acredito no que o Nobu disse, tá? Eu falei, não, pera aí, ele tá. Inclusive, aqui, o Nobunaga levou a identidade dele quando a gente foi fazer a cobertura da BGS. Aí ele foi me mostrar falando: olha aqui, ó, eu sou novo. Eu falei assim pra ele. Aí, Arno, toma aí na sua cara, na sua lomba. Aqui, como é que eu tenho a idade certinha aqui, rapaz? Só que aí eu lembrei que eu, caramba, esqueci de ligar o filtro da voz jovem. Aí foi isso que aconteceu. Aí eu fui ver a identidade dele, é mais falsa que nota de 3, irmão. Porra. Por que a minha identidade tá falsa, Las Noites? Mano, printado, eu faço aquilo melhor no Photofilter. Meu Deus. Mas eu mandei, eu nem lembro. Eu mandei mesmo. Você levou lá no primeiro dia. Ixi. E você viu? Eu vi, porque você quis mostrar, olhou pra minha cara. Tem uma outra diferença também entre o Nobunaga e o Roger. Todas. Ele é pingaiado e eu não, bicho. Que isso? Aquela coisa, o Nobunaga é estressado, o Roger é safado, é assim que funciona. Ah, isso, mas é só muda o começo do lado. Tome, ó. Isso aqui, ó. Que boa ácida na sua cara, que a gente não usou lá no quadro da Massa. Que é? Toma que boa ácida aqui na sua cara. Pronto, falando mal de mim hoje. Tá usando os áudios do quadro da Mazé fora do quadro, mas é muito. A Mazé não usou, né? Então a gente tá. O engraçado, o Ashton falou antes, pô, só um telefone a cada 2 minutos. Não demorou nem um segundo. Senão não seria eu, né, menino? Você acha que eu estou aqui pra receber ordem? Você acha que eu estou aqui pra obedecer regras e leis? Eu encontrei. Né? Mano, 40 segundos depois ele aperta de novo. Eu falei, não é possível, cara. Esse cara não quer, mano. Ele... Sabe o que, que é isso? Você sabe o que, que é isso, Las Noites? Ah, tem muito. Você sabe o que, é isso? É a idade. Exato. É a idade. Velho é teimoso, né? Velho é teimoso, né? Se bobear, eu sou um dos mais jovens aqui, viu? Vou logo dizendo. Vai. Eu quero perguntar um negócio pro pessoal da Animu. Daquele jogo, gente, do anime Wa Mandeska, né? Qual é o anime? Menino, vocês já tinham gabarito? Vocês que estavam no programa, vocês já tinham gabarito? Ou vocês estavam tentando adivinhar lá junto com o povo? Porque eu só acertei a Sakura Card Captor e pronto. O resto, o segundo ela vindo, eu reconheci, mas eu só soube o nome porque o Zef acertou, né? O resto, não conseguia saber de jeito nenhum, menino. Vocês sabiam? Cara, sinceramente, eu não sabia também. Tinha uns que... Tipo assim, ó, o Download, ele costuma ver animes fofos com muita frequência junto com a Ariel. Aí, quando ele ia, pro replay, ele já marcava de cara. E no meu caso, eu vejo muito mais animes da temporada e alguns animes dessa década. E só isso. Ah, tô contigo. O LL, ele não passou o gabarito pra ninguém. Só o Tosa. Ele não passou. Porque ele é um mediador, né? Ele estava sendo mediador ali. Então ele tinha que ter as respostas pra poder validar, né? E juntamente a equipe tava ajudando também pra verificar o chat, porque às vezes tem um delay e tal. Mas é assim, eu acertei todos. Não querendo me gabar aqui, mas é. Mas são animes muito undergrounds, né? Que. Até o Fantasista Dog e o Batuti acertou. Mas aí. E o que a gente gosta, né? A gente gosta mais desses animes mais fofinhos, tá? Bonitinhos, aí que a galera. Comumente não procura, né? Então a gente procura e corre atrás. Inclusive, no meu programa eu trago bastante desses animes também, porque eu tenho um programa de nostalgia, né? Que é o Natsukashi. Toda quinta eu fazendo meu chat. Manda bala. Toda quinta-feira, às 20 horas, na Rádio do Muro. Eu geralmente eu trago muitos desses animes que ninguém conhece. Os OVAs, aqueles OVAs dos anos 80, teve OS Mangá, né? Aí eu tô aqui entregando. Esse aí foi um dos primeiros. De velhinho, eu fico meio acanhado. Eu tô achando assim, há momentos que eu me sinto mais velho aqui, mas aí o pessoal, né? Tá chamando o Nobu de idoso, eu fico assim, será? Quantos anos? Cara, vamos lá. Galera, deixa eu só interromper vocês um pouquinho. E falar uma coisa que urgente. Galera, olha só. Ixi, vamos ver. Os Zefs. É Zefs, menino? Vem cá, menino. Os Zefs da A Rádio, no caso, né? A Rádio Up está fornecendo pra gente aqui uma premiação pra gente poder sortear aqui. Que é um pin de R$60 na PSN pra você que tem PlayStation. Vai ser uma mão na roda. E para participar, é só você participar. É só você mandar dizendo. É a idade, gente. Peraí. Calma! Até eu! Viu? Não, né? Viu? É pra você. O cara se entregou já. Ele aceitou finalmente! É humor, gente. É humor. Humor! Entendeu? Claro. Humor e piadas. Ó, sim. Para participar, então, você pode acessar o site da Rádio MC. Vamos centralizar lá, vai? E você faça o seu. Mande. Recado. Vai ter que ser um recado criativo. Sheila, ajuda aí. Então, você vai acessar Rádio AMC. Vão pensando aí enquanto eu tô falando. radioamc.com.br. Acessa lá o nosso site. Lá vai ter o botão interagir. E aí, você vai colocar lá seu nick direitinho. Coloca o seu e-mail correto. Tá, porque aí talvez a gente entre em contato por e-mail com você, com você. E você vai escrever lá na mensagem, eles podem responder uma pergunta, né, Nobunaga? E qual? A gente faz uma pergunta, estilo aquelas da televisão, dos sorteios, que a resposta é óbvia, ou a gente faz uma pergunta. Qual é o melhor evento otaku que reúne todas as rádios no final de ano e que é um sucesso tremendo? E que começa com O e que tem 10 horas de. Não, 10 não, 12 horas de duração. Começa com O e termina com Cu Festival. Não, que isso? Taco Festival. Meu Deus! Ainda bem que já tá no horário, mas. Vai chegando meia-noite, meu amigo. Eu falei errado. É a idade. O Ashley é pilantragem mesmo. É isso, galera. Então mandem lá a resposta de vocês. Eu acho que vocês vão responder que é o. É difícil essa pergunta, viu? Otaku. Quantas posições pra Death Otaku Fashion? Livro da Mazé, entendeu? A Mazé já foi. Deixa ela pra lá, pelo amor de Deus. Muito bem, galera. Mandem lá que eu vou mandando aqui. Tudo bem. Agora. Acho que pode mandar até pelo Discord também ou não. Sei lá. Não é melhor, né? Pra centralizar tudo. Lá no site, é melhor do site direto. Sim, e vai vencer quem? Vai ser um sorteio, né? Não, vai ser. Vai ser sorteio. Vai ser sorteio, dá pra sortear. Só que o sorteio a gente vai mandar depois, porque com certeza a gente já vai ter encerrado o programa, né? Então, pra deixar claro, você que quer concorrer ao sorteio de um. É um quê? Um cupom da PSN. Um card de R$60 da PSN. Acessa lá radioamc.com.br, clica no menu interagir. E a Rádio Up, em parceria aí com o Otaku Festival, está presenteando quem responder a seguinte pergunta. Diga Nobunaga qual a pergunta que eles têm que responder. Nossa, lá de novo, na página de recados no botão interagir. Qual é o melhor evento que reúne as rádios Otaku do Brasil e acontece todo final de ano? Os nintendistas estão se tremendo agora. Os nintendistas, meu Deus, eu Otaku Fashion. Os nintendistas chegam a tremer agora, mano. Tá vendo? Se você tivesse um PlayStation, você ganharia, tá vendo? Porra! Nossa, Posso mandar? Por que essa mágoa toda no seu coração? Eu posso cometer aqui. Um pedaço, só, filho. Eu posso cometer uma balbúrdia aqui e citar alguns nomes de parceiros que também são responsáveis pelo fato do Otaku Festival estar existindo. Olha aí, Bandeirantes, talvez eu vou, esquecer de alguns, mas tomara que não. Olha só, galera, além, claro, de todas as rádios, Akiba, Shock, Blast, Animu, AMC, Rádio Up, a gente também teve aí o apoio na divulgação de outras rádios também, que no caso... Agora já lascou. Agora tem que ler. A rádio Tokyo Groove, é isso? Rádio Tokyo Groove FM. Tokyo Groove FM. Quem falou, menino? Dolodge. Você conhece a rádio Tokyo Groove? Sim, eu conheço lá o John Wick, grande John Wick, inclusive é um dos das rádios que nos apoia também, no caso o programa do Natsukashi, né, que a gente tem um momento que a gente toca um city pop lá, bacana, sim. E é uma rádio bacana, pra quem curte city pop, né, gente, então o site é tokyogroovefm.com, e pra quem gosta de um city pop aí, quer ouvir o dia inteiro, aí tem vários programas também durante a noite, vale a pena conferir, viu? Pessoal muito bacana. Pois é, eu gosto muito de City Pop, eu ouvi já bastante essa rádio Tokyo Groove também. E temos também a rádio... Tem a rádio Clube, alguma coisa? Tava vendo aqui. Cara, não sabe ler, mano. Gente. É muita coisa. Teve muitos comentários aqui, galera. E eu acabei de perder. Eu falei que era uma balbúrdia. Eu falei no ensino fundamental pra poder trabalhar no campo. É isso. Eu falei que era uma... era muito arriscado. Mas enfim, ó, o que eu lembro também, The Geek Calendar também ajudou a gente na divulgação. Parceiros que... Ex-Blast, isso aí. Ex-Blast é o Lucas Almeida, não é isso? Olha aí como eu tenho a memória boa. E a gente encontrou ele lá na BGS e, claro, fez nosso networking lá com ele também. A gente também tem que agradecer aqui Vale Geek, claro, Vale Geek também ajudou, gigante também, divulgando aqui com a gente. E é isso, galera, eu devo ter esquecido alguma, claro. Eu devo, porque eu sou desses, entendeu? Mas me crucifiquem depois, tá bom? A memória não vai funcionando, vai parando, é isso. Menino, é isso aí. Mas enfim, foi bem legal, esse Otaku Fest. É isso, né? Acabou, né? É, se vocês quiserem falar alguma coisa ainda, a gente tá encerrando já, né, mano? Você tá encerrando, falta meia hora ainda, irmão. Falta 40 minutos, você já tá dando tchau, bicho. 40 minutos, ela botou 10 minutos aí, mais aí. O relógio errado aí, filho. Eu tô realmente muito curioso, eu queria saber a idade do Nobu aqui, ele pode revelar aqui pra gente? Claro. Vamos fazer o seguinte, dá pra entregar. Pela aqui. Voz, você muito pode saber da minha idade, hora, né? É muito fácil, ó, você vai chegar aqui no Google. Anos tem a Terra. Ai, é seu rabo, viu? Me respeite. 4,54 bilhões de anos. Não, você não, aí você tira um. Pronto. Não, eu devo ser um pouco mais novo, então. Não sei de onde ele tirou isso. Gente, na Rádio Animu tem muita gente jovem, tem muitos jovens, né? Muitos jovens. Jovens. Aí eu fico às vezes meio perdido, sabe? Né, Wilfall? O Download é nosso tiozão da Animu. É, aí eu às vezes eu converso umas coisas, o pessoal não entende, eu falo umas coisas. Ainda mais que eu sou mineiro, né? Eu tenho exatamente 34 anos. Aí na Animo, cada um da equipe sempre tá num canto do Brasil. O Dolode é mineiro, exatamente. Eu sou gaúcho, o LL é pernambucano, é cada um de um estado lá, né? Relaxa, isso é tranquilo. Não, é que o pessoal aqui é bem diversificado. É. Aqui cada um a gente se junta aí. Faz aquele assim, mas é muito legal. Na MC, nesse momento, né? Não podemos contar ainda, mas estamos até com saudade dele, o Konekomaru, né? Que participava. Um era muito legal a presença dele, a participação nos programas. Um abraço, né? Se o Konekomaru estiver ouvindo a gente. Ele sente saudade, mas assim, é uma pessoa muito legal também. E era o mais velho da equipe, né? Assim, ele que falava de nostalgia, inclusive. Apesar de ser mais ocidental, mas ele que trazia muito esse tema da nostalgia. Muito legal. Pessoal, a gente tem... Infelizmente, agora a gente já tá realmente acabando, porque esse espacinho aqui eu reservei, claro, pra gente fazer a nossa bagunça diária. Diária não, anual, olha, ficando louco. Diária é. Noturna. É idade! Mas é idade. Meu Deus! Eu quis dizer. Velho! Eu errei, gente. Olha só. E aí, a gente reservou um espacinho também, claro, pra fazer uma homenagem a uma ex-DJ de web rádio que nos deixou, né, nesse ano. E claro, também a gente vai lembrar dela aqui e deixar isso registrado. Então, inclusive um abraço para o RX, né, que é o companheiro dela, né, que é a Jenny Chan, e que faz parte também aí do projeto Desafio, né, que eles dois são responsáveis. E é isso, galera. E que nós participamos, né? E que nós participamos também, né? A gente teve... Eu contra o Nobunaga e o Lar Noite contra a Menina Leite, né? Uhum. E que vai ficar registrado pra história também, né, galera? Porque... Eu também cheguei a participar do Desafio. Foi contra quem, Eterno? Não, o meu foi solo mesmo. Ah, sim, é verdade, eu lembro que tem esse daí também. Eu participei, foi o quiz de Tokusatsu também. Foi bem, menino? Que... Qual foi o resultado? Fui bem, acho que errei pouco. Não, em comparação, eu fui muito bem mesmo. Do jeito que você falou, não parece, bro. Eu achava subiu que eu subiu uns três notas. Eu acho, assim, é porque eu confesso que eu queria realmente ter gabaritado na música. Na música eu me quebrei. Eu fiquei puto que eu queria ter feito melhor na música. Mas no desafio geral eu mandei bem. Eu acho que. Eu ganhei de lavada, eu massacrei. Pô, detalhe. No Tokusatsu, nesse aí que eu fiz, principalmente na parte de música, teve uma música que literalmente eles tocaram. Das músicas escolhidas de Tokusatsu, eles tocaram literalmente duas das minhas músicas favoritas. Duas. Que eu acertei em cheio. E assim, tanto é que até a Dini virou pra mim e falou assim mesmo. É sério? Eu falei, é! E assim, foi uma experiência incrível, né? E realmente eu, assim como o Dombu falou, eu também fiquei muito. Mas realmente eu fiquei um pouco tocado nisso. Tanto é que eu dediquei o meu quadro, né? A minha parte do Otaku Festival, o Vibe Satsu, pra nossa querida Jenny Chan, onde quer que ela esteja, né? Mandei uma mensagem pro RX através do Instagram do Desafio. E é isso, né? Realmente. Mais alguém aqui conhecia o Desafio, participou. Uma perda forte. foi. Mas alguém, gente, conhecia o desafio ou participou? Eu joguei. Ou até dos nossos ouvintes também, que estiverem aí no chat também, pode falar. Eu perdi ganhando. Realmente eu só conheci o universo das web rádios na época da pandemia, então eu não vivi essa época, infelizmente. Mas eu soube do ocorrido. Eu soube do ocorrido, pois um colega meu que era da J-Hero, a minha primeira web rádio que eu participei foi a J-Hero. E eu tinha sido notificado sobre essa notícia que aconteceu no final de novembro. Sendo que quando eu saí da J-Hero, uma das pessoas que faleceram também lá foi o Firekane. Que aí foi um baque bem ferrado. Desculpa ter que abordar isso, mas é complicado. Não, a gente tá falando sobre... É isso, os nomes que marcaram nós aí. Olha só, eu também. Pessoas que contribuíram com o mundo da web rádio e a gente tá aqui pra homenagear. E era uma época que eu era. Eu era redator. Eu trazia notícias da Semana do Mundo dos Animes que acontecia. Por exemplo, eu tinha anunciado de última hora, porque eu escrevi no sábado, a notícia da segunda temporada de Maid Dragon, por exemplo. Então, eu costumava fazer umas matérias aqui ali. Galera, infelizmente, nosso tempo está acabando. E agora eu vou passar aqui um tempinho para cada um se despedir, porque vocês estiveram aqui com a gente, vocês tiveram essa disposição de estar aqui com a gente nesse final de Otaku Festival aqui junto com a Rádio MC. É claro, eu queria dedicar um tempinho exclusivo para cada um se despedir, porque é meio esquisito a gente se despedir por todos vocês assim, né? Todo mundo. Então... Will, Fal, por favor, não quebre mais pratos, tá bom? E se despeça, por favor. Cara, depois que todo mundo já descobriu a minha fama, geral já sabe que eu sou. Cara, dito isso, muito obrigado por ter acompanhado o Taco Festival desde o começo. Eu só perdi, infelizmente, da rádio... Da Rádio Akiba, que é uma rádio que eu muito boa, que eu conheço. Mas, enfim, é isso. Eu interagi por 6 horas. Meu Deus do céu. Eu acho que da Rádio Animou foi mais presente. E é isso. Você quer ganhar o cartão da PSN. É isso que você tá querendo dizer, né? Não é isso. Galera. Deixa eu só aproveitar aqui. Deixa eu só aproveitar aqui que o Takashi entrou. E Takashi, a gente agora infelizmente tá com tempo curto, né? Porque eu tenho que cumprir o horário até meia-noite, mas muito obrigado novamente por participar com a Rádio Akiba. Parabéns, carequinha, mais uma vez. E também já aproveitando, né, se despeça aí do nosso querido ouvintes, menino. Chegou saindo fora, tipo da LED. Chegou pra se despedir. Vai lá. E aí, gente, tudo bem? Rapidinho, porque até 42 eu tenho que encerrar, eu acho. Eu sou bem várias vezes realmente de encerrar no horário. Na verdade, eu tô brincando. Mas foi um prazer, pessoal, ter participado desse evento. Eu acho que desses 7 anos aí, esse foi o maior realmente que a gente já fez. Agradeço a todas as rádios aí, as novas e as antigas que continuam conosco. Então, a Akiba vai estar aqui com certeza ano que vem. Eu espero que vocês também. E muito obrigado pela audiência aí de todo mundo que ouviu a gente ao longo dessas quase 10 horas aí. Muito bem. Zef também da Rádio Up, muito obrigado pela parceria. A gente que agradece aí. Pessoal, muito obrigado aí pelo espaço. Aqui, Bachoc, Blast, Animu, a MC. Muito obrigado aí por esse convite que o Nobu fez pra gente aqui. Foi, assim, extremamente importante. Já tinha comentado com ele outras vezes com ele a importância, né, dessa manter as rádios juntas. E muito obrigado pelas brincadeiras aí, pelo tempo de alegria. Principalmente proporcionou aí alegria pros ouvintes. Então, em nome da Rádio UP, eu gostaria de agradecer todo mundo que participou desse evento, porque, na minha opinião, foi o melhor aí dos que eu acompanhei. Muitíssimo obrigado. De nada, a gente aqui fica muito agradecido. Infelizmente, galera, eu vou ter que pular só pros ADMs, mas enfim. Las noites, Muito obrigado também pela presença da Rádio Blast. Até o ano que vem, viu, menino? Não vai fugir, não. Muito obrigado aí a todo mundo que acompanhou. O Nobunaga querendo dar golpe, né? Querendo acabar com a Blast, mas enfim. Reclamei, mas eu tava aqui mais uma vez. Foi muito feliz. Conheci o pessoal da Animu e da Up aqui. Foi legal, foi divertido ver meus parças. E eu espero que ano que vem esteja aqui novamente. Se Deus é bom e o diabo não presta, estaremos aqui de novo. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. E é nóis. Agora Coima. Vai lá, menino. Muito obrigado também. Oi. Ah, mas posso meu representante falar, né? Afinal, quem conduziu todo... Mais ou menos ele 90, falar é mais 90, perigoso, 90, menino. Ele fala. Foi o Eterno, então é mais fácil ele, né? Não, menino, não, melhor não. Ele não quer falar nada. Eu vou ser rápido. Ele passou pra mim porque ele sabe que eu falo muito. Mas vamos lá. Gente, muito obrigado mais uma vez por mais um ano de Otaku Festival. Nobunaga, mais uma vez, obrigado pelo convite. Koema, obrigado por ter me escolhido como representante. Pessoal da Animu e pessoal da Up, sejam bem-vindos à nossa loucura, né? E até ano que vem e tamo junto, é nóis. É isso então, galera. Eu também agradeço a todos em nome da Rádio AMC, aos novos aí, né, que iniciaram agora com a gente, a Rádio Animu e a Up. O ano que vem a Up vai estar com um painel próprio dentro do Otaku Festival. E é isso, agradecer a todos aqui então, ao Ashton também, ao Dolod, alguém, né? Pra Dolod, falar pela Animu, não? O Will, né? O Will já falou. Ah, é verdade, que prato. O também Luigi, tá vendo? A Paula, Luigi, que é da rádio Dolod. Up também. Marcelo Fritinho, aí, ó. Me perdoe, eu vi lá seu recado, eu vou ler agora aqui. Ele mandou assim: um ótimo fim de ano para todos. Eu acho que o Marcelo, que ele tem PlayStation, ele pode ganhar, é um sério candidato a ganhar o nosso prêmio. É verdade. E também a Paula, o PC Botelho, Roger Ventura, sempre muito bem quisto aqui no meio Web Rádio Otaku. A todos vocês, galera, que estão aqui no chat, pessoal que ajudou na divulgação. E isso, galera. Agora a gente vai reservar um tempinho pra falar sério, realmente. Fala só da promoção antes. Não, a promoção a gente vai dar o resultado depois. Galera. Não, pro pessoal mandar um recado. Menino, deixa eu terminar. Galera, foi realmente um ano difícil pra gente. A gente perdeu realmente uma pessoa muito importante pro nosso meio. E agora a gente chama a atenção de todos vocês para uma breve homenagem. Eu peguei esse material diretamente com o RX. Está no ar. Vai. Pode colocar. Olá, pessoal. Eu sou o RX e eu fui namorado da Dini por 9 anos. Conheci ela há 10 anos. Coincidentemente, fizemos 10 anos que nos conhecemos esse ano. E vou falar um pouco da Dini-chan, fazer uma simples, mas uma homenagem para ela, falando um pouco dela, como ela era, o que a Dini-chan, vamos dizer que o que a Dini-chan era para muitas pessoas. Já adianto que ela é a heroína número 1, foi a heroína número 1. Acho que pelo fundo que está tocando, vocês já vão entender. Primeiro que foi, Boku no Hero foi um dos animes favoritos dela, que ela gostou demais. Eu acho que tem dois personagens nesse anime que se parecem com ela. Mas vou deixar para falar sobre isso mais pro final. Desde já vou pedir desculpas por algumas informações eu acabar se esquecer, eu não consegui falar com precisão, beleza? Quando se fala em Dini-chan, se fala em perseverança. Era uma pessoa que ela não sabia desistir. Ela lutava, ela corria atrás, ela queria tentar, e durante toda a vida dela foi de superação, de lutas, superação, desde a carreira de web locutora, depois a apresentadora do desafio. Ela era formada, então ela tinha a licença de atriz, um lugar que não tinha acessibilidade, a acessibilidade necessária para ela, mas ela se empenhou, correu atrás, lutou, se esforçou e venceu e tirou, foi aprovada, tirou a licença de atriz. Então acho que essa é a palavra que mais melhor define, é uma das, é esforço e esperança. Ela gostava de animes, em especial Pokémon e Boku no Hero, e ela era uma pessoa muito simples e transparente. Então a Didi-chan que vocês viam no programa era a mesma Didi-chan fora do programa. Ela era uma grande fã de Tokusatsu. Ela gostava principalmente dos Metal Heroes. Eu consegui fazer ela ver e acompanhar os Ultraman. Ela gostava da família Ultra, mas não consegui fazer ela largar a Toei e ir para Tsuburaya. Gaban e Charivan eram, acho que, dos Metal Heroes favoritos dela. Se não me engano, Gaban era o principal. Dos Super Sentais, aí dizia que o nosso Super Sentai era Arisha Sentai Tokyuji, que é o Tokusatsu de imaginação, de esperança, de até vir Ultraman Arc, com foi o Ultra da imaginação. E ela era muito esforçada, muito empenhada. Na época dos programas dela no Universo Paralelo, ela sozinha tinha que mexer no programa de locução e tinha que ir anotar músicas que precisavam ser baixadas, ou colocar as músicas no programa dos pedidos dos ouvintes, ler as mensagens dos pedidos, memorizar. Ela também dava atenção aos fãs que ficavam conversando com ela na época pelo Skype, porque ela não conseguia acessar o chat da rádio. E ela dava atenção a todo mundo, ela conseguia fazer tudo. Depois de um tempo eu cheguei, daí comecei a ajudar ela. Então aí que ela conseguiu, aí que ela ficou um pouco mais tranquila, porque ela me falava as músicas, eu pegava a música, mandava para ela e ela conseguia mais atender mais pedidos das pessoas, conseguia conversar mais com os ouvintes. No programa dela, Anilive, que era um programa que falava de bandas, cantores, grupos japoneses, que só tocava música live, ela anotava, procurava depois, baixava se tinha. Depois, quando eu passei a ajudar, aí eu brincava dizendo que o Anilive virou uma fábrica japonesa de produção em massa de lives. Então ela ficava no Skype, daí ela precisa de música tal, do cantor tal, eu já ia, buscava, baixava, convertia, subia, daí tá lá na pasta. E ela já tocava quando. Então isso deixava ela feliz, porque ela conseguia ficar mais tranquila, conseguia conversar melhor com os ouvintes, se concentrar um pouco mais no programa. Fora quando tinha, era um tema muito específico, ela tinha que ler material, ela ainda encontrava tempo para ler, dar uma leitura, decorar. Então ela decorava tudo. Ela não falava, o leitor não ia rodando, ela ia repetindo, não, ela decorava tudo. A mesma coisa no desafio. Então ela não estava com o leitor de tela no ouvido dela, baixinho lendo, não, ela lia, decorava tudo e falava, ia seguindo. Foi assim no Universo Paralelo, foi assim no desafio. Ela era muito inteligente, então ela aprendia muito rápido, entendia as coisas muito rápido, ela manjava um pouco de tudo. De meu primeiro computador, quando deu problema, só dela ouvir o som, quando o som interno dele, que era um notebookzinho, guerreirinho, aí disse, ele está com problema, provavelmente ele está com problema disso e disso. Quando eu levei para assistência, dito e feito. Então ela era muito inteligente, ela era muito esforçada, alegre, muito alegre, divertida. Ela era gamer, acho que poucas pessoas sabem, mas ela era gamer. Ela entendia muito de jogos, principalmente do Super Nintendo, porque depois a nova geração foram passando e eles foram esquecendo de algo que para ela era importante, e em tudo ter som. Então, quando ela tinha Super Nintendo, ela só ouvindo, ela conseguia passar de algumas fases do DK2, Donkey Kong Country 2, Donkey Kong Country 3, fora outros jogos que ela conseguia só ouvindo e até um pouquinho. Mas mesmo que ela não conseguisse jogar, ela memorizava os passwords, ela descrevia o que estava acontecendo, ela conseguia pegar qual era o macete para passar da fase. Depois já comigo, eu passei, compartilhava o som do meu computador, a gente jogava juntos. Eu jogava, eu era a mão e ela era o cérebro. Então, e ela gostava de ouvir as game songs de 8 bits, 16 bits, mas 8 bits gostávamos muito de ficar procurando 8 bits das músicas atuais, de músicas de anime, tokusatsu, e Lenda do Herói era um jogo que ela gostou muito de jogar. Zeramos juntos, ouvindo os trocadilhos, damos muita risada com a Lenda do Herói. Chrono Trigger, ela queria muito jogar, eu joguei, e ela foi até 70, entre 70 e 80% do jogo sem detonado. Ela foi sozinha, eu peguei, baixei em português e eu descrevi a cena ali, o diálogo, e dava opção para ela e perguntava o que ela queria fazer. E ela conseguiu sozinha, só interpretando o que o texto dizia, interpretando o ambiente, a descrição do ambiente, das luzes, dos inimigos. Ela conseguiu ir até perto do final, entre 70% e 80% de Chrono Trigger. Só depois, já nesse ponto, que nos perdemos, que eu também não tinha zerado ele, eu parei bem antes, anos atrás, que fomos atrás de um detonado para poder terminar. E só esquecemos de uma única coisa, de fazer a arma do, a espada final do Crono. Ela gostava muito de Donkey Kong, muito, muito de Bomberman, Lives, e a gente, esse ano, foi pro lado de Jesus, está com Deus, mas ela nos deixou uma história e um legado de esperança, de alegria, de superação. Ela sempre estava alegre, sempre estava sorrindo, sempre se divertia com o que gostava. Sempre estava disposta a ajudar quando visse alguém precisando, mesmo que fosse só ouvir, que a pessoa só ouvir para a pessoa desabafar. Ela sempre estava ali, sempre animava, sempre sorrindo. Durante, mesmo com a insuficiência renal, foi toda a fase do desafio atual com o podcast, quase toda, se não me engano. Mais uma vez, peço perdão por não falar as coisas com exatidão. Mas várias vezes, gravações, ela, a gente gravava, ela não estava muito bem, ou ela estava se conectando na máquina, que gerava um incômodo, mas ela sempre estava sempre ali, continuou sorrindo, alegre, se divertindo. Eu acho que esse é o grande ensinamento que ela deixou para nós: esperança, persistência, coragem. Então acho que por isso que eu disse que ela, que dois personagens de Boku no Hero lembra ela. Midoriya, pela jornada que ele teve, pela persistência de correr atrás, de cair e levantar, cair e levantar, cair e levantar, de correr atrás, de superar, correr atrás do seu sonho, não desistir, persistir. No All Might, porque ela estava sempre sorrindo. Ela não era um símbolo da paz, como o All Might no anime, mas era um símbolo de alegria. Então o sorriso dela alegrava qualquer ambiente, a presença dela animava qualquer ambiente. Se tivesse alguém triste ou com raiva e visse ela ou visse ela, a pessoa se animava, ficava a tristeza ia embora, a raiva ia embora. Então, por isso que eu escolhi um fundo de Boku no Hero, porque a Dirin-chan foi a nossa heroína número um e sempre será a nossa heroína número um. Então vamos nos lembrar da alegria dela, vamos nos lembrar da determinação dela, vamos nos lembrar da garra dela e da fé que ela sempre teve. Muito obrigado a todos que me apoiaram, mandaram mensagens para mim, para a família dela. Isso foi muito importante. Ajudou e está ajudando muito, principalmente a mim. Então, muito obrigado a todos. Eu não pude ficar em não fazer essa pequena e simples homenagem. Um abraço a todos e vamos lembrar da Dini Chan, do legado dela. Um lindo legado de alegria, felicidade e esperança. Obrigado, Jimmy-chan. Obrigado, Jimmy-chan. Obrigado, Jimmy-chan. Jimmy-chan, muito, muito obrigado. Obrigado, Jimmy-chan. Obrigado, Jimmy-chan. Obrigado, Jimmy-chan. Obrigado, Jimmy-chan. Você jamais será esquecido. Muito obrigado, Jimmy-chan, por tudo.